Pronto. Meus irmãos, meus filhos, a voz oscila. Desde sua mensagem de paz e de amor. Frei João, beija minha mão. Frei José, beija meu pé. Frei Miguel, beija meu anel. O Frei Nicolau, não vai sair no definho, não, hein?